mil motivos, artistas, atuações. Quais são suas intenções? Quais? Dois lados da moeda pra enxergar suas visões. Quais são suas intenções? Quais são suas intenções? Rimadores, mil motivos, artistas, atuações. Quais são suas intenções? Quais? Dois lados da moeda pra enxergar tuas visões. Quais são suas intenções? Quais? Não leva mal, mulher, mas não me envolvo com apostas. Ainda não tô preparado pra tomar faca nas costas. O envelope que prestes a abrir, me lembro que a raposa ali enxerga quando dorme. Tapa nas costas nunca resolveu minha tosse. Com 17 eu tinha planos pra hoje ser precoce. Infelizmente eu lembro cada mano que me disse não. E agora eu quero ver dizer que não pode, não pode. Porra. Queria poder enxergar o que vocês estão querendo de mim, sem precisar duvidar se você vai dar a mão quando eu cair. Ha! Tenso, intenso, momento que é o eu mesmo. No palco eu nunca tremo, na vida às vezes sim. Minha música é luz de que suja, quando eu nasci o mundo já era assim. Então não ponha culpa em mim, fiz uma aposta arriscada, mas a jogada é complicada e ainda tá longe do fim. O rei eu falsifiquei, tirei uma dama da manga, completei meu royal flush, a duas posição do delay, nessa eu entro de all-in. Você pode até ouvir meu som, mas por favor não me enche o saco, vou ser mais simpático. Minha intenção é sangue no olho, tático no mundo dramático. Sem mais delongas, sejamos práticos. Gangster original gosta de dinheiro e não de status. Rimadores, mil motivos, artistas, atuações. Quais são suas intenções? Quais? Dois lados da moeda pra enxergar suas visões. Quais são suas intenções? Quais são suas intenções? Rimadores, mil motivos, artistas, atuações. Quais são suas intenções? Quais? Dois lados da moeda pra enxergar suas visões. Quais são suas intenções? Quais? Ah, mano, é possível que tu se faz de maluco ao ponto de falar que eu te contei o que eu não te conto. Só que o que é proibido é mais gostoso. Tu quer o perigoso, prefere pagar o pato pelo zoo. É papo reto ou papo duro, que diferença faz? Quanto mais derem conforto, tu vai se sujeitar mais. Só vê se não dá pra trás, se vagabundo cobra. Mostra como isso vira massa de manobra. Cautela e gula tem de sobra, tá tipo chupa-cabra. Tá querendo ganhar o feitiço, dobra a cada trepa. Tu sumir do mapa, é só cair à noite. Dos pitbull que tá faminto, já tem janta pra hoje. Não tenho nojo de trabalho sujo. Terceiro do mundo, sai varrendo tudo, até vagabundo que dá mole. O teu destino tu quem escolhe, mas aí cuzão, eu sei que hoje tu deu sorte. Uma carreira no espelho, uma bala em cima do caderno. Não cumpro uma rotina nesse tal mundo moderno. Dispenso terno, nem no dia do meu enterro. Segura a ironia da sessão de descarrego. É que eu sei sempre quando a maldade vem. O seu veneno ainda dropo, eu de low vem. Junto uma dose de bucana jogando Tekken. Beijo a Maria Joana e ainda digo amém. Me sinto bem, ironiza a covardia com coragem. Faço uma poesia e ainda te ponho na viagem. Ai, tu sangraria e perderia a maquiagem. Se a covardaria de frente pra malandragem. É que a vida cobre é na hora certa. Cuidado ao dormir com a janela aberta. Aqui minha contenção sempre fica de alerta. Só máscara no chão e a cara descoberta. Rimadores, mil motivos, artistas, atuações. Quais são suas intenções? Quais? Dois lados da moeda pra enxergar suas visões. Quais são suas intenções? Quais são suas intenções? Rimadores, mil motivos, artistas, atuações. Quais são suas intenções? Quais? Dois lados da moeda pra enxergar suas visões. Quais são suas intenções? Quais?